Olhei para uma mina que estava a passar. Com o seu batom vermelho, conseguiu me conquistar. Tudo aconteceu, tão de repente. Eu estava em minha mente, seu singelo olhar de pequena princesa. Conseguiu me encantar com sua imensa beleza. Estando sem você, fico tão sozinho. Meu amor, eu quero muito seu carinho. Ficando ao seu lado, eu me sinto feliz. Porque você é o que eu sempre quis. Da sua boca não saía palavras, mas mesmo no silêncio você me dominava, me deixando em um manto de paz. Eu só quero agora o seu amor e nada mais. Você diz que nada queria comigo, então eu fui embora de coração partido. Doce menino, não me faça sentir dor. Juntos seguiremos o caminho do amor. Doce menina, quero o seu calor. Doce menina, quero o seu amor. Doce menina, sempre minha flor. Doce menina, só você, paixão. Você partiu meu coração no momento em que desprezou a minha canção. A sensação de te ter era de felicidade. Só que você agora só me deixa saudade. Pras suas falsas palavras, eu não quis dar atenção. Porque você feriu fundo meu coração. Seu desprezo muito me magoou. E por esse motivo, agora infeliz eu vou. Não quero mais você, não desejo mais te ver. Seus falsos sentimentos só me fizeram sofrer. Os momentos de alegria e de felicidade, agora nesse instante só me deixa saudade. Você arrependida vem me pedir perdão. Então peço um tempo para dizer sim ou não. Doce menina, não me faça sentir dor. Juntos seguiremos o caminho do amor. Doce menina, quero o seu calor. Doce menina, quero o seu amor. Doce menina, sempre minha flor. Doce menina. Demais, tão sublime loucura, não me deixa em paz. Só pra você eu fiz essa canção, as mais sinceras frases do fundo do meu coração.